8 são as regras do clube, mas nem todas são seguidas. Escape de um mundo cruel e insalubre, onde bens e dinheiro são as medidas. Sejam todos muito bem-vindos ao LivroCast 27. Meu nome é Marcelo Zaniolo e eu sei disso porque Tyler sabe disso. Eu sou o Andrei e em 9 minutos o Park Morris Building não existirá mais. Aqui quem fala é o Ramon Andrade e eu sou o médico e o monstro. Eu sou o Diego Loco e a primeira regra do LivroCast é: se você comenta, tem que deixar nome, idade, profissão, cidade e estado. Ai, cara... Fazendo um bloco de comentários aqui já, Diego. Já dei na lata, né, cara? Opa, peraí que esporte a gente tá me chamando. Ai, cara. Só um minutinho, deixa eu desligar o celular. Essa devia ser a primeira regra, desligar o celular. E somos nós que vamos acompanhar você por essa viagem ao mundo da literatura. Hoje, novamente, falaremos de um título que talvez seja mais conhecido por seu filme do que pelo livro em si. Um filme adaptado em 1999 pelo diretor David Fincher. E se você ainda não sabe de que livro estamos falando de Clube da Luta, do autor Chuck Palahniuk. E hoje estamos aqui novamente com Ramon. E aí, cara, o que você me conta? É, o papel argentino. Não, esse eu já falei no LivroCast anterior, cara. Cara, falando nisso, eu estive pelas suas terras recentemente, no Porto Iguaçu. É, eu vi umas fotos. Só que eu não sabia se eram recentes ou se eram antigas, né? É, foi semana passada. Na verdade, eram do futuro. Era do futuro? Ah, tá. E hoje contamos também com a ilustre presença de Andrei Lenemann. Bem-vindo de volta, meu caro amigo. Tudo bem, Marcelo, Diego, Ramon? É sempre um prazer participar do LivroCast. Então hoje falaremos quem é Chuck Palahniuk, o enredo de Clube da Luta, um pouco do filme, muito do livro, pontos fortes, fracos, interpretações e muito mais. Logo depois da leitura de e-mails e dos comentários. Can't pretend that you're nothing special. You've got to look at all of your options. Seu Diego Locou, finalmente gravando na minha casa nova do QG oficial do LivroCast. Fiquei sabendo que tem umas estantes bem bonitas aí. Pois é, acabou a mudança. Espero que tenha mais tempo agora pra resenha, pra editar, pra ler, enfim. É que então fique meu comentário registrado aqui. Agora que você tem tua casa própria, cara, tu não vai ter tempo pra mais nada. Ah, cara, não fala assim, pelo amor de Deus, cara. Eu espero que a vida volte aos eixos agora. Mas vamos lá então. Posso começar com a leitura aqui, Diego? Pode mandar bala. Primeiro comentário que a gente tem pra ler hoje, cara, foi deixado num cast bastante antigo já, o LivroCast 20, O Hobbit. Um cast lá da Terra-média, né? Isso. Não é tão antigo assim, mas já é antigo, né? Já teve... Esse é o 7º episódio depois desse, mas foi comentado e vai ser lido aqui agora. Quem deixou o comentário foi Leandro Rovares, publicitário, Florianópolis, Santa Catarina. Aí ele fala o seguinte: quero começar dando os parabéns para todos que participaram nessa edição do cast, que no caso foi o Ramon Andrade, que participa do cast de hoje, e o Thiago Verlich. Ficou muito legal, com bastante informações, opiniões interessantes e comentários engraçados. Fazia um tempo que eu não ouvia, e retomando agora, fiquei bem feliz com a qualidade do trabalho e o caminho que estão seguindo. Quanto ao Hobbit, sou mais um desses que não leu o livro e fui direto ao cinema para ver, mas entendo quando falam da narrativa, às vezes arrastada e um tanto sonolenta. Li a trilogia do Senhor dos Anéis e imagino que seja bem parecido, ao menos pelo que todos comentam. Tolkien é ótimo em descrever lugares e personagens, não discuto a qualidade dele como escritor, é fantástico, mas, na minha opinião, as descrições exageradas cansam mesmo. Ainda quero ler o Hobbit, entrou na minha lista faz tempo e quando fizer isso, volto aqui e vejo se concordo com o que foi dito. No caso, ele vai ouvir novamente o programa. Então, Leandro, se tu conseguiu ler os 3 livros do Senhor dos Anéis, eu acho que o Hobbit vai ser moleza. Eu comecei a ler os livros do Senhor dos Anéis, não consegui, simplesmente desisti, talvez não fosse o tempo pra ler, talvez não fosse o momento certo, mas simplesmente pra mim não entrou, assim, dormi já no prefácio. E sim, o Tolkien é muito bom em descrever cenários, personagens e tudo mais, e acredito por isso que os filmes têm uma grande qualidade de efeitos especiais e de produção, porque com a descrição que ele deu, se o cara fizesse menos do que aquilo, seria simplesmente um incompetente. Seria um absurdo, né? Exatamente. Então, Leandro, muito obrigado pelo teu comentário, cara. Que bom que tu gostou do rumo que a gente tá tomando. Eu acho que tu é um ouvinte antigo e sabe que muita coisa mudou por aqui com Locotopia, com o Diego e os convidados que apareceram pra acrescentar conteúdo aqui, né? Então, que bom que tu gostou. Espero que continue continue ouvindo e comentando, enfim, e dando teu feedback, né? E Diego, curioso que agora mesmo, agora há pouco, eu tava vendo um link do Leitor Cabuloso, cara, que eu vou até colocar pra te ver aqui agora, em que é um vídeo em inglês, né, com legenda em inglês, que traz em 4 minutos os erros do filme O Hobbit. Eu acho bem engraçado, cara, bem, bem divertido. Se quiser dar uma olhadinha aí, vou colocar aqui embaixo na postagem depois. É, vale a pena clicar e conferir. Bom, e falando do Leitor Cabuloso, a nossa amiga aqui, Priscila Rubia, do Cabuloso Cast, comentou no Livrocast número 23, O Alquimista. Ela diz o seguinte: oi, Marcelo, ó, mais uma aqui que tá dando oi pra você, só e não pra mim, né? Escuta eu lendo o comentário pra ti e pensa nela falando. Cara, mas não foi tu que reclamou que ninguém pode dar oi, Diego? É, não é, infla meu ego, né, cara? Mas é que eu não reclamei no 23, então ela não deve ter ouvido isso. Mas acertou sem querer, né, cara? É isso que importa. Tá, vamos lá. Ela diz o seguinte: oi, Marcelo, li O Alquimista há bastante tempo. Se não me engano, foi na época escolar, e me agradou bastante. Tenho até vontade de ler mais coisas dele. Dele quem? O Alquimista? Do Paulo Coelho, né? Ah, tá, do Paulo Coelho. Só ainda não tive a oportunidade. Comecei a ler As Valquírias, mas era um livro emprestado e tive de devolver. Falando em As Valquírias, ele parece que assume o tal pacto no livro. Em um trecho, ele diz que ele e vários dos seus amigos envolvidos sentiram uma coisa muito ruim e tiveram que clamar a Deus para que aquilo parasse. Eu não considero a leitura de Paulo Coelho como uma autoajuda. Claro que os livros dele trazem um tipo de lição, mas os melhores livros não trazem? Livros de autoajuda não tem uma história, e quando tem, ele está focado em mostrar aquilo que você já sabe, mas está precisando ouvir. Gostei muito e vocês estão de parabéns. Abraço. Priscila Rubio tem 24 anos, mora em Curitiba, Paraná, e é podcaster no Cabuloso Cast. Esse pacto que a Priscila menciona, que a gente comentou, obviamente, no cast 23, né? Se não me engano, é um pacto que dizem que o Paulo Coelho fez com o diabo, com o demônio, com o Beuzebu, com o Satã, whatever, né? Então... Sim, deve ter feito o pacto lá, abraçado com o Raul Seixas, né? Mas então, quem leu As Valquírias, comente também, concorde ou não, né? E de repente é um livro legal de se ler também pra ver um outro lado aí do Paulo Coelho. Mas muito obrigado pelo comentário. Eu volto a indicar Paulo Coelho pra quem tem preconceito, né? Antes de ler, de repente escuta o cast 23, se você não ouviu ainda, pra ver o que a gente acha do autor do livro. De repente você mude de opinião. Passando para o próximo comentário, Diego, que foi deixado pelo Bruno Lombardi, que indicou aí o livro Fundação, do Isaac Asimov, que é um autor que eu quero muito ler. De repente começa por esse livro até para satisfazer uma indicação de livros aí, né, Diego? Mas tem uma pegadinha aqui, né, Marcelo? Ele diz que é paulista de Pernambuco. Vou procurar no Google Maps, que cidade é essa? Cara, deve ser paulista cidade, né, Diego? Não... Sim, exatamente, é. Paulista Pernambuco. Ele é diagramador e podcaster amador, do podcast Milkshake Sem Gelo, que vai estar novamente aqui embaixo da postagem depois, para quem não ouviu ainda. Ele tem 26 anos, só pra completar os dados dele aqui. E muito obrigado, de antemão, já, Bruno, por colocar todas as suas informações. Quem não faz isso, por favor, faça, que é mais legal. Eu acho mais legal ficar adivinhando os dados das pessoas. Mas tem dia que está cansado e isso ajuda. Mas deixa eu continuar aqui. Ele diz o seguinte: nunca li esse livro. No caso, ele tá falando do livro A Sombra do Vento, comentado no cast 26, né, último episódio, e sequer conheci o autor. Por isso, fiquei meio com medo de não entender o episódio ou ficar entediado. Mas foi exatamente o contrário. Vocês apresentaram muito bem o autor, a história do livro, personagens, cenário. A paixão de vocês pelo livro é visível e conta bastante a favor na hora de convencer alguém a procurá-lo na livraria. Mas por conta disso, em alguns momentos, vocês acabaram fugindo do primeiro livro para falar dos demais. Nada que prejudique a qualidade do episódio, mas pode deixar o ouvinte desavisado, confuso. Enfim, parabéns pelo episódio, muito sucesso a vocês e que o Livrocast continue por muitos e muitos anos. Abraço. Cara, pelo que eu vi aqui, Paulista parece ser uma cidadezinha residencial pequena, beira do mar, né, cara? Deve morar mal o cara, né? Mas, Bruno, pelo que eu lembro, cara, até eu vou reouvir o episódio, mas a gente comentou que era um cast sobre A Sombra do Vento e que nós citaríamos O Jogo do Anjo e O Prisioneiro do Céu, que eram os outros dois livros que compõem aí a trilogia do Cemitério dos Livros Esquecidos, né? De repente não tenha ficado claro, não sei se de repente você não viu e tal, mas os três livros, eles têm histórias diferentes, mas tratam de um mesmo universo, então acho que não faz mal. Acho que aguçando a curiosidade pra um dos livros, o autor acaba indo pra outro, então por mais que tenha ficado um pouco confuso na sua percepção, eu acho que foi válido também que você ficou sabendo como era o universo, e imagino eu, pelo teu comentário, que tu ficou interessado em ler o livro. Então, digamos assim, que nosso propósito aqui foi concluído, né? Foi completo. Marcelo, eu queria te fazer uma pergunta. Esse comentário do Bruno tá: olá, Diego e Marcelo. O comentário logo abaixo está: olá, Marcelo e Diego. Por acaso tu andou invertendo as coisas só pra ficar um pra lá, um pra cá, ou isso veio natural mesmo? foi natural, cara. E deixa eu fazer uma pergunta também, Diego. Não é pra ti, mas é pra quem escuta a gente. Eu tenho uma dúvida que eu acho interessante até de sanar ela. É, vocês que escutam o livro Cast, ou até tu, às vezes, Diego, me pode dar tua opinião. Sim, eu escuto também. Eu sei que tu escuta, cara. Mas é mais legal quando tu escuta um podcast de um livro que tu conhece, ou quando tu escuta um cast de um livro que tu não conhece? Olha, geralmente eu escuto um cast de um livro que eu conheço, né? É difícil. Acho que foram dois só que eu não conhecia o livro. Não, sim, sim. Mas então, eu vou focar a pergunta então no ouvinte. Então você, ouvinte. Exatamente. Deixa aqui no comentário depois, mande e-mail, fale com a gente no Twitter, Facebook, enfim. Do que é melhor? Ouvir um cast de um livro que você já leu ou de um que você não leu e talvez possa se interessar? Acho que é legal pra gente delimitar aí também os temas dos próximos casts, né? Mas manda ver, Diego. Tua vez de ler comentário. Bom, Marcelo, e o próximo comentário é do Lucien aí, o nosso parceiro do Cabuloso Cast. Ele diz o seguinte: olá, Marcelo e Diego, como eu havia falado anteriormente, né? Que programa, hein? A cada novo Livrocast, posso dizer que vocês conseguem me surpreender. Nunca havia ouvido falar deste livro, mas vendo a paixão com a qual vocês se referem a esta obra, posso dizer que vai para minha lista infinita de livros para ler. Contudo, dado a todas as referências apresentadas, coloco o livro umas posições à frente dos demais. Gostei muito da postura do Marcelo no início do programa, ao dizer-se inseguro, pois é tão apaixonado pela obra que não gostaria de fazer um programa ruim. Gostaria de dizer ao Marcelo que com o nível que o Livrocast apresenta os seus programas, ele pode ficar despreocupado. Parabéns pelo último episódio e vamos ao próximo. Cara, eu queria dizer uma coisa pro Lucien. Não foi o último episódio, foi o episódio mais recente. Um detalhe que faz toda a diferença, como diria o Rapa, né? Sinto lhe dizer, Lucien, mas esse não foi o último episódio. Você vai ver muitos outros. Feliz ou infelizmente, né? É. O Lucien tem 31 anos, é de Caruaru, Pernambuco e é host do Cabuloso Cast. E Lucien, muito obrigado por sempre comentar, cara, sempre debater com a gente. Lucien, pô, um cara muito legal que a gente conheceu na podosfera aí. Às vezes eu consigo bater um papo com ele um pouco maior, às vezes não, mas é um parceiro nosso, um amigo nosso. Muito obrigado. E pra quem não conhece, link aqui embaixo do programa, dá um pulinho no Cabuloso Cast lá pra ouvir, que também é um programa de literatura muito legal. Vale a pena a ouvir. E pra finalizar os comentários de hoje, Diego, que são mais rapidinhos, a gente tá com um cast bastante grande, temos aqui o comentário deixado pelo Diogo Albuquerque, que não disse nada, então, Diego, prato cheio pra ti, cara. Ele fala o seguinte: olá, Marcelo e Diego, adorei o programa, já comprei o livro, no caso, Sombra do Vento, também, e li. Muito bom. E falando nisso, vocês conhecem o canal literário do YouTube da Tatiana Filtrin? Vale a pena, ela dá ótimas dicas de livros. Gostaria de um cast sobre Ken Follett, ou Follett, enfim, e sobre os livros Revolução dos Bichos e Papillon. Obrigado. Diego, vamos aos dados do Diogo? Eu acho que ele é de Pato Branco, Paraná, tem 36 anos e é ferreiro. Por que ferreiro, cara? Eu não sei, porque tava lembrando do cast do Hobbit aí. Tá certo, tá valendo. Pessoal, não deixam de mandar nome certinho, idade, endereço, cidade, enfim, né? E sobre a indicação do Diogo, eu não conheço a Tatiana Filtrin, a gente vai até atrás pra dar uma olhadinha, vai ser legal mesmo. Só não deixa só ele saber, né? Não, cara. Eu não conheço a Tatiana, eu vou atrás. Eu vou assistir ela no YouTube só, cara. E você tá. Também que tá ouvindo a gente, tire suas próprias conclusões, clica no link, assiste, enfim. E as indicações de livro, Ken Follett, eu não conheço, mas vou também dar uma olhadinha. E Revoluções dos Bichos é um livro do George Orwell que eu quero muito ler, quero muito, de repente, falar aqui. Mas mais pra frente, tá muito em cima agora, a gente acabou de falar do 1984, mas ficam anotadas as sugestões e muito obrigado pelo comentário. Acho que os ouvintes já podem ir lendo também, ó, Revolução dos Bichos e quem sabe até participar de um livrocast, não sei. Né? É, vai demorar um pouquinho, então vocês têm tempo pra ler, né? Mas tem tempo pra decorar o livro, cara. É fininho, né? Mas então, Diego, a gente não pode deixar de lembrar que existe a loja Locotopia, né? loja.locotopia.com.br, ou diretamente na URL do Locotopia tem um link pra loja lá em cima no menu. Então clica lá e dá uma olhadinha nas canecas que a gente vende. São modelos bem legais, bem bonitos. Todos parecidos comigo. Lindos. Não, mas essa semana tem novidade. A gente entrou agora com a caneca Locotopia Rock. Então você tem aí uma caneca personalizada do Locotopia com inspiração nos personagens do Kiss. Vamos ver então. E também tem caneca do Livrocast, enfim. Compra a caneca, é barato, é um material muito bom, é muito resistente, eu tenho todas, e menos a do Rock, que a novidade eu não comprei ainda, porque sim, eu compro canecas. Dá uma clicada no link aqui embaixo na postagem, vai no site, digita loja.locotopia.com.br no browser e dá uma olhadinha lá, que não custa conferir, né? E ajude o Locotopia e o Livrocast a crescer cada vez mais. Diego, como é que o ouvinte faz pra entrar em contato com a gente? Bom, pra entrar em contato com a gente, ele pode acessar a nossa fanpage no Facebook/Livrocast ou /Locotopia. Também pode seguir os Twitters @Livrocast e @Locotopia. Deixar um comentário aqui no post do cast para ser lido no Livrocast ou enviar um e-mail para livrocast@locotopia.com.br. Lembrando que Locotopia se escreve com a letra K. Para quem não pegou, todos os links estão aqui embaixo na postagem. E vamos agora então para o Livrocast 27, Clube da Luta. Shadows of our Podcast, sua viagem pelo mundo da literatura. Então, Diego, deixar bem claro pra quem tá ouvindo a gente agora, que tanto eu, quanto você, quanto o Andrei e o Ramon, que participam desse cast, conversamos e chegamos à conclusão de que seria impossível fazer um cast sobre o Clube da Luta, seja filme ou seja o livro, sem dar um spoiler pro menor que ele seja, né? Então, até por ser um livro de 96, ok, não é tão antigo frente a outros que a gente já comentou aqui, mas por ter sido adaptado aos cinemas em 99 e quase todo mundo ter visto já, ou muita gente ter visto, né? Ou quem não viu, ficou sabendo da história e tudo mais, a gente acabou meio que liberando spoiler. Assim, nada muito pesado, nada muito direto. É, são alguns spoilers que eu acredito que não vai atrapalhar a leitura e a compreensão, não vai estragar as surpresas da obra, né? Porque eu digo que eu compreendi muito melhor o livro depois de ter visto o filme. Exatamente. E ter visto o filme já é um puta spoiler do livro. Até dando uma de advogado nosso aqui, que a gente nunca fez isso antes, né? Mas eu li o livro já sabendo do final e pra mim não perdeu em nada, assim, a leitura. Até ganhou, eu acho, sabe? Assim como no teu caso, Diego. Então, se você não conhece a história e quer parar pra ver o filme ou ler o livro antes de continuar ouvindo, faça. Se você quer parar pra ler o livro agora, clique correndo no link da Saraiva ali e compre com a gente. Tá certo. Leia e depois volte aqui. Tá certo, mas também se você quiser continuar ouvindo, depois ler, depois assistir o filme, pode continuar, que são spoilers. Enfim, talvez entregue alguma coisa fundamental no livro, mas não vai estragar nem o filme e nem o livro. Pode confiar na gente, beleza? E agora a gente espera o público responder se vai estar beleza ou não? Nada, cara, já tá avisado. Né? Então tá avisado, né? A partir de agora, se você continuar ouvindo, saiba que alguma coisa ou outra vai acabar sendo contada. Bom, vamos lá então. Charles Michael Palahniuk nasceu em 21 de fevereiro de 1962, em Washington, Estados Unidos. E o mais importante que a gente pode falar da infância dele, assim, é que quando ele tinha 14 anos, já quase adolescência, mas tudo bem, os pais dele, Carol e Fred Palahniuk, se separaram, se divorciaram, né? E ele passou muito tempo junto com seus irmãos, morando e visitando a fazenda de seu avô materno. Ainda sobre a questão familiar do Palahniuk, eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, ele nunca conheceu os avós paternos dele, a Paula e o Nick. Engraçado, né, cara? Paula e Nick lembra Palahniuk. Mas eu acho, pela pesquisa que eu fiz, Diego, a tradução correta do sobrenome adotado pelo próprio autor é Palahniuk mesmo. Como ele é americano, deve ser Palahniuk, algo assim, deve ter um sotaque no meio, mas ele usa os nomes dos avós paternos juntos, né, pra dar o som do seu sobrenome Palahniuk. Agora, se o sobrenome foi inventado por causa dos avós ou não, eu não faço ideia, mas realmente é uma coincidência interessante. Mas continuando aqui, eu falei que ele nunca conheceu os avós paternos, né, ele viveu muito tempo com um avô materno, mas os paternos ele nunca conheceu. Segundo consta na biografia que a gente contou no site dele, né, o pai do Chuck viu o seu pai matar a sua mãe. Olha que absurdo isso, Diego. Lembrando que é Chuck, mas não é o boneco assassino, né? Mas parece que então que o avô do Chuck Palahniuk matou a avó dele por uma discussão idiota, besta, enfim, banal, sobre o custo de uma máquina de costura. E aí que esse avô, depois que matou a avó, olhou ao redor pra ver se tinha mais alguém olhando e se matou. O Chuck é casado ou não? Sobre isso a gente fala mais pra frente, Diego, chegaremos lá. Só queria saber disso, que daí eu ia fazer uma pergunta, mas eu deixo pra depois. A noiva de Chuck, né? Exatamente. Tô até imaginando. Mas esse assassinato seguido de suicídio foi bem, bem tenso pra época, apareceu em vários jornais e tal, e por virtude disso, o Chuck nunca conheceu seus avós, e o pai do Chuck, né, tinha um certo trauma referente a isso, etc, né? Mas isso é outro caso. Tanto ele tinha um trauma que ele nunca mais usou roupas costuradas, né? Todas elas eram coladas. Tipo que o Bill, assim, né? Um colã. Mas o que eu acho interessante, eu acho legal até fazer um link aqui, é que será que por virtude dos pais deles serem separados, ou será que por virtude do avô dele ter matado a avó, isso tem alguma relação com os pais do protagonista do livro Clube da Luta? Cara, com certeza tem. Porque pra quem não sabe, no início do livro deixa bem claro que os pais do protagonista do Clube da Luta, que não tem nome... Na verdade, deixa bem claro que eles são filhos de mamães, né? Não tem pais. São filhos criados pelas mães. Isso, não só o protagonista, como todos que se escreve no clube, né? Mas fica bem claro que o protagonista sem nome, ele tem pais separados e ele tem um trauma bastante grande por isso, sabe? De repente tem um pouco do autor no livro, assim. Exatamente. Mas vamos seguir aqui. A exemplo também, Diego, aí mais um autor que tem pouca biografia revelada, né? A exemplo do Carlos Luiz Afon, do último cast, também sabe muito pouco sobre o Chuck. O que se sabe é que ele frequentou a Universidade de Oregon, né? E se graduou em jornalismo do ano de 86. Ele também trabalhou um tempo como jornalista e depois de tudo, pasmem, ele se cansou desse trabalho e ele virou mecânico de diesel. Ele começou a trabalhar com mecânica de caminhões e etc e tal, né? Meu sogro faz isso. Eu não faço ideia de qual é a diferença de mecânico de diesel ou de gasolina e afins, né? Mas eu imagino que por ele ter esse contato com o manual técnico, essa questão de gasolina, de, enfim, questão mecânica mesmo, eletrônica e... Tem agregado ao conteúdo de fabricações do livro, né? É, então, deve ter alguma coisa a ver com o background do livro ali, né? Com as práticas que são expostas no livro ao longo das páginas. Cara, vou te dizer uma coisa. Eu tô gravando o cast hoje no quarto dos meus sobrinhos. E é impressionante a quantidade de bonecas bizarras que tem aqui dentro. Acho que tem umas 60 a 80 bonecas de bebê, sabe? Aquelas bem antigas ou não? Não tanto, assim, porque minha sobrinha tem uns 8 anos. Mas é bizarra a quantidade de bebês bonecas que tem ao meu redor. E eu posso saber por que o senhor falou sobre isso agora? Não, só um comentário. Tadinho. Eu estou me sentindo intimidado aqui com todas essas bonecas me olhando. É, eu imagino o trauma que você está tendo aí, o medo. Mas vamos lá então. E outra curiosidade, Diego, só pra concluir essas influências que ele carregou pro Clube da Luta, né? Pro primeiro livro que ele lançou, nesse tempo ele também acompanhava pacientes em fase terminal. Então ele teve aquele contato de, não de grupos de apoio e tal, mas ele tinha contato com pacientes terminais. Então isso também com certeza foi muito utilizado. É, Marcelo, eu acho que pra terminar de escrever meu livro eu vou ter que parar de ler livros. Por que isso, cara? Não, começar a vivenciar algumas experiências diferentes pra poder usar de inspiração, né? Cara, com certeza o que tu escreve tem muito do que tu carrega de bagagem, assim, né? Lógico que literatura traz muita bagagem pra gente, mas o fato de vivenciar mesmo não é incomparável, né? O próprio autor, ele fala o seguinte: eu sou o esforço combinado de tudo que eu já conheci. Então acho que essa frase define muito bem o que é um escritor, né? Exatamente. E se você quer escrever como eu e Diego, quer publicar uma obra um dia, pare de ler. Tá, tô brincando. Bom, Marcelo, e foi aos 30 e poucos anos que ele decidiu começar a escrever. E por isso um amigo dele sugeriu que ele participasse de um workshop que foi apresentado pelo Tom Spambauer, que é um guru minimalista conhecido por sua escrita perigosa. Deve ser alguma referência à escrita violenta, algo mais de suspense, assim, né? Mas... Bom, eu não gostei muito do nome dele, né? O nome dele tem spam no meio. Eu achei que fosse lá uma piada com o Jack Bauer, mas vamos lá. Spam Bauer, puta, é um spam do Jack Bauer, pior ainda. É um spam que dura 24 horas. Tá melhorando. Quem sabe até o fim do cast falando piada boa com isso daí, mas vamos lá. E por causa desse workshop que ele fez, pra quem tá ouvindo a gente agora, ele escreveu muita coisa antes do Clube da Luta, né? Ele até tem um livro de mais ou menos 700 páginas e que ele tenta recriar o estilo do Stephen King, assim, que já foi comentado um pouco aqui no cast por cima, assim. Então o Chuck tem uma influência Stephen King, né? E uma assinatura, né? Um traço muito presente na obra do Palahniuk desde essa época, talvez até a influência do workshop que ele fez, foi esse estilo escuro, esse estilo dark, né? Que ele adota em seus livros. E isso pra ele, Diego, o que não deve ser muito difícil de imaginar porquê, foi sempre um impedimento pro sucesso, assim. Os agentes de editoras nunca compravam a história dele por esse tom muito sombrio, muito escuro, assim, sabe? Então, tinha meio que uma dificuldade do trabalho dele, por melhor ou pior que fosse, ter algum reconhecimento. Tô ferrado então, Marcelo. Se bem que hoje tem público pra isso, né, cara? Então, posso respirar mais aliviado. Cada vez mais, diria ainda. E se ele conseguiu, Diego? Quem sabe também consegue, né, cara? Vou te dar uma dica até o final dessa parte ainda aqui de conteúdo. Mas já chegamos lá. Vamos embora. Mas aí, então, o Chuck desistiu de ser famoso, de conseguir vender uma obra muito forte e focou no estilo dele. Então, cara, dane-se o mundo, dane-se o que o mundo quer consumir, o que as pessoas querem ler. Eu vou escrever o que eu quero escrever do modo que eu quero. Daí ele foca nessa parte escura, né? Eu acho que ele tirou bem por aí, né? Ele pensou, dane-se o mundo e escreveu dane-se o mundo, né? Exato. Com certeza ele conseguiu, né? E daí ele focou muito nisso e ele lançou o primeiro livro dele, O Clube da Luta, que é hoje, sem dúvida, o principal título dele, né? Então ele fechou o contrato com uma grande editora, publicou, mas apesar disso a venda do livro foi muito devagar no início, assim. Aconteceu que, por sorte do destino, um agente do David Fincher, que é um famoso diretor de cinema, né? Eu acho que na época ele era famoso, já não. Ele tinha feito Seven, só, né? Só? Não. Seven é um filme que eu adoro, cara, mas não por isso, digo de quantidade, assim mesmo. Enfim, tinha um certo nome, já era conhecido, e um agente desse diretor apresentou o Clube da Luta pra ele e falou, cara, lê esse livro que vale a pena, tu vai se amarrar e vai querer fazer um filme sobre. É, até acho que ele não conhecia muitas pessoas pra fazer filme, né? Então ele chamou de novo o Brad Pitt pra fazer um filme com ele. Que participou do Seven, né? Exatamente. Mas então o David Fincher até tem um diálogo interessante aí, que o Fincher fala que ele não gosta de ler, não tem tempo pra ler, enfim, e que esse agente dele leu pra ele um capítulo do livro e o cara se amarrou demais, assim, sabe? E daí ele apresentou esse filme pra Fox e, apesar de ser um filme que critica o consumismo e tudo mais, rolou aí uma negociação e o filme que saiu, né? Uma curiosidade aqui que eu acho que eu vi no RapaduraCast um tempão atrás, não tenho certeza se foi lá mesmo, mas David Fincher, pra conseguir que esse filme fosse publicado, chegou na Fox com o roteiro pronto, com o elenco definido, com o orçamento praticamente fechado já, sabe? Então foi algo bem profissional, assim, pra que a Fox comprasse a ideia. ideia, sabe? Até porque eu acho que é um livro difícil, um enredo difícil de se vender facilmente, assim, né? E vamos ver se a gente consegue vender esse livro hoje aqui, né? Amém. Bom, Marcelo, deixa eu adivinhar então, cara. Depois que o filme saiu, foi um sucesso e o livro vendeu. Exatamente. Não só esse livro, como todos os outros do autor começaram a ser best-sellers, né? Ele lançou depois O Sobrevivente, lançou Monstros Invisíveis, e o primeiro best-seller dele, de fato best-seller, que ficou na lista do New York Times, etc., foi O No Sufoco. Bom, Marcelo, eu vou te dizer então, se ele tava esperando os royalties pela cauda longa, esse foi um puta rabo, né? Pois é. Pois é. Os livros dele que não fizeram muito sucesso começaram a fazer depois disso e tal. Praticamente tudo dele hoje é muito conhecido, muito lido e muito elogiado também, né? E isso com certeza se deve ao Brad Pitt, ao Edward Norton e principalmente ao agente David Fincher, né? Ô, sorte. O cara sem nome. É, o único cara sem nome foi quem fez a fama do Palahniuk. Outra coisa interessante de falar aqui é que ele tem um conto, né, chamado Guts, que é traduzido pra víscera, se eu não me engano, que também foi um dos pontos altos da carreira como escritor dele, né? Ele não morreu ainda, ele ainda escreve, como já falaremos, mas a questão é que esse conto específico ficou muito famoso porque ele começava a ler, né, nas viagens que ele fazia pra divulgar seus livros, né? Ele lia esse conto e era assim um estardalhaço. Pessoas desmaiavam devido ao conteúdo desse conto, né? Passavam mal, tinham taquicardia, enfim. Segundo consta no site dele novamente, mais ou menos 70 pessoas desmaiaram, né? Ou ao menos isso foi o que foi relatado, né, ao longo das palestras que ele dava, e fica como curiosidade. Ou é apenas mais uma historinha pra vender livro. Lembrando que ele é conhecido pela escrita forte e pesada, né? Até pelo tom duro da escrita dele, né? De repente não é tão historinha assim, mas ok. E aí tu perguntou lá atrás se ele era casado, né, Diego? Sim. Todo mundo na imprensa sempre achou que ele fosse casado, que ele tinha uma esposa e tudo mais. Mas ele nunca foi casado. E mais ou menos na época desse Guts, quando ele lia esse conto dele, ele admitiu publicamente ser gay. Puta, acabou com a minha piada da noiva do Chuck. Ah, cara. Mas fazer o quê, né? Tem que respeitar, né, cara? Mas convenhamos que é uma baita bandeira, o cara, além da coragem que ele teve, né, pra admitir isso, é uma baita bandeira um cara com o porte dele, com o nome dele, que escreve um livro violento, um livro marcante, que virou um filme também mundialmente conhecido e marcante, né? Admitir ser gay. Eu acho muito, muito legal isso. Eu acho muito legal qualquer pessoa admitir a sua preferência. Não só alguém famoso, sabe? Então, eu acho que todos deviam seguir o exemplo dele. Então, Marcelo, se você quiser usar esse espaço agora pra falar um pouco sobre você... Não, cara. Obrigado. Continuo sendo hétero. Sem preconceitos, claro. E vamos continuar. No que diz respeito à obra do Chuck, ele escreve cada capítulo dos romances dele como se fossem pequenas histórias. Então, os capítulos do romance dele têm formatos de contos, assim, né? São curtos, rápidos e têm início, meio e fim, praticamente. E ele também é conhecido por fazer uma extensa pesquisa e se aprofundar muito no assunto que vai ser tratado no livro. Então, o assunto que ele trata sempre tem bastante propriedade. O capítulo, ele tem uma vida própria, assim, sabe? Parece que a narrativa dele tá sempre no ápice, assim, sempre em cima. Ele sempre te fisga, sempre te motiva a ler mais, mais, mais. Não tem aquela parte chata, não tem aquele clima mais lento, aquele marasmo que às vezes se encontra numa obra, né? Não, então, eu tanto percebi que os capítulos têm vida própria, assim, cada vez que um terminava, o outro pulava na minha frente. E assim foi até o final, né? E assim foi até o final do livro. E ele gosta também de escrever em público. Ele é ao contrário do que se pensa de escritor, que escreve sentadinho, isolado, no silêncio, ouvindo música, enfim, mas quieto na sua, né? Ele gosta de ficar observando pessoas. E dizem também que se tu conversar com ele na rua, se tu encontrar ele na rua e conversar com ele, há uma grande chance de você virar um personagem de uma das histórias dele. Ou de algum fato seu, uma peculiaridade sua, virar personagem. Virar uma característica de um personagem, né? Exatamente. Até lá tem um pós-fácil muito legal no Clube da Luta, no meu exemplar tem, pelo menos, em que ele fala que muitos amigos dele contavam histórias pra ele que foram incorporadas no Clube da Luta, né? Então, sim, é algo bem tácito, bem fácil de se enxergar isso. E falando em pós-fácil, Diego, lá no final do cast, depois de acabar o cast, depois da música, onde tem aquele momento da piadinha, digamos assim, geralmente, né? Hoje eu vou até ler uma partezinha desse pós-fácil muito interessante, que é uma curiosidade do livro, em que o Chuck fala, né, de como ele foi recebido, como que o livro até hoje é recebido pelos leitores, pelos fãs do longa-metragem, né, do filme, e pela imprensa. Então, eu acho bem legal você segurar aí e ouvir até o final que vai valer a pena. Bom, e um fato bem interessante é que ele, diferente de muitos outros que, como tu falou, se escondem, ele gosta muito dos fãs dele e ensina seus fãs a contar história no seu site, né? É, exatamente. Ele grava vídeos, escreve textos e tal, pra explicar alguns dos truques que ele usa nas suas obras e que ele aprendeu ao longo da vida dele, né? Então... Bom, Marcelo, então tá aí. Vou dar uma assistida nos vídeos dele. É isso que eu te falar, cara. Ele tem um contato muito direto com os fãs dele. E depois que eu terminar, vou ver se eu mando meu livro pra ele, pra escrever o prefácio. Ele, inclusive, lê textos dos fãs, ele passa passa comentários, críticas, ele faz algo bem detalhado, assim, de ajudar mesmo no processo de escrita, né? E mais à frente, ele tá pra lançar uma coletânea de contos, histórias escritas pelos fãs dele. Então, ah, bem legal mesmo, assim. Então fica a dica, Diego, se quer escrever, de repente é um bom caminho, cara. Vou mandar um conto pra ele. A questão é saber se ele lê em português ou se tu consegue escrever perfeitamente em inglês, né? Ah, isso aí a gente arranja, cara. Põe no Google Translate, né? Não. Mas então, só pra encerrar a parte de conteúdo aqui, Diego, já passaram quase 15 anos, né, desde a publicação do Clube da Luta, que foi em 96, e ainda hoje o Chuck Palahniuk escreve muito. Ele, além de contato com os fãs que ele tem outras obras, ele tá escrevendo mais coisas sempre e tal. E atualmente ele mora no estado de Washington ainda, no estado que ele nasceu nos Estados Unidos, com seu parceiro, namorado, cônjuge, enfim, que tá com ele 17 anos já, e 2 cães, só a cargo de formação mesmo, né? E agora, então, acho que estamos prontos para a parte da conversa do livro, né, feita essa contextualização, e vamos lá. Então voltem pra conversa, Ramon e André. Então, Diego, Ramon, Andrei, pra começar e deixar bem claro desde o início aqui, vocês três leram o livro, certo? Sim. Sim. A primeira regra do Clube da Luta é: você não fala sobre o Clube da Luta. Estamos quebrando as duas primeiras regras aqui hoje, né? É verdade. Mais ou menos por aí. Então tá, todo mundo leu o livro, todo mundo aqui viu o filme, todo mundo lembra do filme também. Sim, vimos o filme. Então hoje temos aqui um elenco completo, estudado e pronto para falar desse livro-filme. Simbora. Ramon, eu posso pedir então pra te dar a sinopse do livro, cara? Vou pensar no seu caso. Pode sim. Manda bala. Tá bom, a história do livro é basicamente sobre um personagem. Começa com um personagem sem nome, né? Que a gente conhece ele como o narrador, é o narrador da história. Que é um cidadão de classe média norte-americano, né? Insatisfeito com a vida. E que acaba sofrendo de insônia. E quando ele começa a ver que aquela compulsividade dele por adquirir todos os tipos de coisas que a mídia diz que vai te fazer feliz e não acaba fazendo, né? Aquele consumismo exagerado, ele então começa a procurar uma ajuda em reuniões de todos os tipos de anônimos viciados e pessoas sem esperança que existem, sabe? E, porém, isso é afetado quando uma mocinha chamada Marla Singer, uma pessoa sem esperança em relação ao seu futuro e que vê na autodestruição seu modo de se redimir com a sua existência, né? E embarcando no sofrimento alheio, né? Para estar preparado para a próxima noite de sono dele, né? Que ele acaba indo para essas reuniões. E nisso, numa dessas viagens, depois dele já não conseguir mais ser satisfeito por essas reuniões de viciados e anônimos e tal, ele acaba conhecendo um homem chamado Tyler Durden, que vive em uma mansão decadente e acabam fundando um clube da luta onde o pessoal se espanca pra se soltar e desestressar e realmente sentir o que seria a dor. E aí tudo começa a se transformar, né? Então começa a ter uma proporções maiores que você precisa ler o livro pra entender. Acrescentando um pouco então essa sinopse do Ramon, faltou dizer que esse narrador que não tem nome, que depois a gente fala sobre isso, esse fato de ele não ter nome, né, ele trabalha numa empresa de recaos, ou seja, ele viaja muito pelo, creio eu, ser os Estados Unidos, até pelo nome dos aeroportos que são colocados durante a história, pra ver acidentes de carro, pra ver se a empresa a qual ele trabalha realiza um recall, ou seja, recall é questão de chamar os carros de novo pra fábrica pra mudar uma peça, consertar alguma coisa, né. Então ele trabalha numa empresa dessas, e numa das viagens, quando ele volta pra casa, o prédio dele foi explodido. O apartamento dele, na verdade, né? Isso, desculpa. O apartamento dele explode e eu acho que isso é um ponto muito importante pro enredo, tanto do livro quanto do filme. Logo em seguida, então, ele decide ligar pro Tyler, que ele já tinha conhecido na viagem de avião, e ele vai morar com esse Tyler, né? Exatamente. E uma coisa interessante que você falou agora é que realmente não se sabe qual é a cidade dele. A gente imagina que seja um cidadão norte-americano, né? Que, tipo, por causa dos costumes, do jeito de viver e tal. É que o Palahniuk, ele geralmente fala dos personagens dele como se fosse algo universal, né? Como se cada cidadão americano fosse daquele jeito, ou toda cultura estivesse fadada àquela perspectiva só que ele coloca no livro, né? Ele não gosta muito de frisar, assim, lugares pelo que eu vejo. Ele simplesmente descreve toda uma situação e o contexto dela, quem são os personagens, tudo, acho que fica mais a cabo do leitor imaginar mesmo. Sem contar que ao não ter um nome, o personagem principal, e ao não ter uma cidade de fundo muito bem definida, assim, a estamos em Nova York, estamos em Londres, enfim. Nós, como leitores, a gente acaba se inserindo nesse personagem, né? O fato de ele não ter o nome A, B ou C pode muito bem ser eu e pode muito bem ser a minha cidade, sabe? Eu acho que, de repente, é o modo que o autor encontrou pra transformar a crítica dele em algo palpável pra gente, um pouco mais... verossímil, né? Exatamente. Mas, então, a gente falou que ele viaja muito, ele tem insônia, ele vai a esses grupos de apoio pra conseguir dormir, os quais ele vê o sofrimento de verdade e consegue dormir. Uma tal de Marla Singer, o Singer, vai a esses encontros, ele para de ter esse efeito de melhor, ele volta a ficar com insônia, ele volta a ficar ruim, ele conhece o Tyler, o apartamento dele explode, ele vai morar com o Tyler e é criado o Clube da Luta. Então, focando um pouco mais no Clube da Luta agora, o que a gente pode falar desse clube? Alguém aí quer dar uma esmiuçada maior nesse tema? Bom, pra começar, o Clube da Luta, ele tem 8 regras, né? Que são, a primeira, você nunca fala sobre o Clube da Luta. A segunda, você nunca fala sobre o Clube da Luta. O que já é algo engraçado, mas tudo bem. A terceira é somente 2 pessoas por luta e a quarta é somente 1 luta por vez. A quinta regra é sem camisa e sem sapatos. A sexta, as lutas duram o tempo que for necessário. A sétima, quando alguém grita, para, sinaliza ou desmaia, a luta acaba. E a oitava, se for sua primeira noite no Clube da Luta, você tem que lutar. O legal de tudo é que a primeira e a segunda regra são quebradas desde o início, né? Ela já é repetida pra deixar bem frisado que você não pode falar sobre o Clube da Luta, né? Legal assim, que desde o início, sempre que eles vão lutar, tem mais gente. Ou seja, alguém quebrou a regra, né? Alguém sempre tá quebrando a regra. As duas primeiras. Exatamente. Mas esse Clube da Luta, então, o que que ele seria? É um lugar, como o Ramon falou, a sinopse dele por cima, assim, que as pessoas vão pra extravasar, pra lutar, pra brigar. Até fala uma passagem do livro que as pessoas no Clube da Luta não tem nada a ver com o que elas são no mundo real. Aquela questão de desprender de profissão, desprender de classe social, desprender de tudo. Eu sou um homem, sou um animal, tô ali lutando pra extravasar a minha ira contra o mundo, enfim, muitas vezes até contra a minha própria realidade, né? Exatamente, é tipo aquela coisa assim, né, de o mundo, o teu dia a dia tá te anestesiando e deixa você ser uma coisa a qual você não foi criada pra ser, né? Então, lá no meio daquela porrada, daquela dor toda, é pra você se sentir vivo mesmo, né? Pra você se sentir pro que você foi criado pra ser. É, só que como a própria natureza do ser humano, a gente sempre acaba superando alguns limites e quer mais, né? Então, acaba tomando uma proporção muito maior e eles viram uma organização praticamente terrorista, né? Anárquica, né? O enredo, ele cresce muito, na verdade. Esse Clube da Luta é o início da obra, digamos, o estopim para o plot inicial, o gancho inicial da obra, e depois o livro cresce, muda, aumenta, esse poder de influência do Clube da Luta amplia, as ações deles param de ser tão pontuais assim, se estendem para toda a sociedade, né? Mas é legal entender como funciona. E o Clube da Luta, a gente não falou, ele acontece sempre de noite no subsolo de bares da cidade, enfim, do país no qual essa história se passa, né? Mas será que, tipo assim, é aquela porrada mesmo, assim, uma parada é brutal, né? Que os caras se arrebentam todo, por exemplo, o narrador, ele se arrebenta todo sozinho no primeiro momento lá, né? Com o Tyler, digamos assim. E por que que vocês acham, assim, essa porrada toda é mesmo assim, mesmo pra pessoa se sentir mais viva, pra... porque só por meio da dor que você realmente sabe o que é a alegria, seria isso? Não sei se é essa questão mesmo de apenas pelo meio da dor. Eu acho que todos nós queremos voltar a um certo ponto e que a gente possa se desnudar completamente, assim, que possa se sentir livre. E eu acho que a forma como eles se sentiram livre foi justamente através da pancadaria. Eu acho que não é muito pela questão da dor, mas eu acho que é pela forma mesmo como a pessoa queria preencher o vazio e encontrou o vazio na porrada, sabe? Eu acho que tá no cerne mesmo da humanidade, assim, encontrar alguma coisa, algum escape da realidade que tá trancada, aquela rotina e tal. E o Clube da Luta seguia justamente nisso. Eu achei muito pertinente, eu acho que foi o Marcelo que falou, da questão do anarquismo, que eu acho que é justamente uma organização anárquica, aquilo ali. O objetivo dela é espalhar o caos e escancarar pra sociedade tudo aquilo que a sociedade pensa que sabe sobre ela mesma, sabe? E a forma como eles vão construindo isso até chegar ao final é muito interessante. Eu acho assim, ó, que tipo, tem uma parte lá, não sei se vocês se lembram o nome daquele personagem, que eu me lembro dele bastante no filme, que é um loiro e tal, que ele é todo assim, bonitinho e tal, e o... Não, peraí, mas para por aí, não é só um cara loiro todo bonitinho, é o Jared Leto. Ele é o vocalista do 30 Seconds to Mars, cara. Tá. Não é apenas um qualquer um. Achei que ia rolar piada com o fato do Ramon ter achado o cara bonito, sabe, mas não, outro também achou. Não, exatamente. Outro se sentiu ofendido. Então, mas é a visão que o narrador passa pra gente, né, que tipo, aquele rostinho bonitinho, aquela coisinha certinha, entendeu? Eu acho que isso daí, essa parte tá bem ligada também ao Clube da Luta, com o desprender do próprio bem material, assim, tipo, aquilo lá pro cara, tipo, é falado no livro todo, que o Tyler tá toda hora falando que as coisas que você possui vão possuir você, você é aquilo que você tem, né? Tipo, você precisa ter pra ser, essas coisas assim. E, tipo, a vontade do narrador de acabar com aquela cara bonitinha, com aquela máscara bonitinha do integrante lá, do cara que participa do Clube da Luta, eu acho que é justamente pra ele ter o desprendimento, o mesmo desprendimento que ele teve quando deixou todo o sofá dele, a TV, todos aqueles bens lá no prédio dele quando queimou, né? Ah, esse personagem que tu tá chamando de bonitinho aí, Ramon, ele é chamado de anjo, se não me engano, cara de anjo no livro. E volta a frisar a parte da explosão do apartamento do protagonista, né? Eu acho assim como é fundamental essa desconstrução da beleza nesse ato que tu mencionou agora. O protagonista, ele passa por isso, ele mora no apartamento classe A, ele tem mobílias, ele tem tudo que ele sempre sonhou ter, todos os desejos de consumo, ele vive praticamente um sonho americano, assim, lógico, não tem família ainda e tal, mas ele vive muito perto disso, sabe? Do consumo, ele tem o que é mais recente, o que é mais caro, então quando explode o apartamento dele, e ele vai morar com o Tyler, que mora no extremo oposto disso, que é uma casa abandonada, que tem rato, que tem jornais e revistas jogadas completamente úmidas pela casa, questão de um banheiro só, enfim, casa destruída, assim, sabe? A mudança dele de vida é muito brusca, e apesar de pensar que, beleza, o cara era rico, tinha tudo, agora não tem mais nada, que triste que ele é, não, cara, é o contrário, na pobreza, na miséria, enfim, na realidade nova que ele se encontra, ele vive, é lá que ele encontra a vida dele, é lá que ele encontra, digamos, o que ele realmente é, sabe? E eu acho muito interessante umas paradas que tem assim na história, que é, vamos supor, ele até comenta que sempre que chovia, né, faltava luz, daí não tinha TV, não tinha energia elétrica, não tinha nada, e tipo, ele usando a própria água, a própria chuva como um elemento purificador pra esse desejo de consumidor que ele tem assim, de que, ah, eu tenho que ter tudo, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter energia elétrica, porque sim, tá ligado? Aquela coisa toda assim. Eu acho bem legal essa que tu tava falando aí, da casa ser toda úmida e tal, é. Eu acho que é bem por isso, assim, por causa que a água é meio que o purificador da história, né? É a vida, digamos, né? É a vida, é. A água veio trazer a vida pra ele, e a água, quando veio trazer a vida pra ele, tirou tudo aquilo dele. Ele não tinha energia elétrica, ele não tinha nada, então a vida não tava mais ligada a essas coisas que ele achava que era vida, né? Tem até uma parte no filme em que o Tyler pergunta pro protagonista, né? Pro Edward Norton no filme, no caso, né? Que ele pergunta assim, o que é um edredom? Aí o cara, ah, um edredom é uma coberta. Aí o Tyler pergunta, tá, e tu precisa de uma coberta pra te viver? Eu tô falando de necessidades básicas. Daí o cara, não preciso. Então por que tu compra uma coberta? Por que tu compra um edredom? Pra que tu precisa ter o mais caro, ou de tantos fios, ou de pele de avestruz, sei lá, ganso, enfim. Pra que, sabe? Eu acho que o livro realmente critica o consumismo, né? Como a gente tá frisando várias vezes aqui. É uma história construída pra mostrar que não, cara, a sociedade tá errada. Nesse ponto eu concordo com o livro, assim. Eu acho bem legal isso daí, porque ele não precisava ter aquelas coisas pra ser alguém, porque ele tinha tudo aquilo e ele não era ninguém. Então, vai bem assim no ponto de que, vamos supor, a Marla, vamos falar um pouco da Marla. Quando ela aparece, ela já é citada no primeiro capítulo, né? Se eu não me engano, é citado como tudo tem a ver com uma garota chamada Marla, alguma coisa assim. Tipo, é culpa dela, mas por que que é culpa dela? Tipo, se você analisar, o Tyler aparece bem quando a Marla aparece na história também. Eu acho que a Marla, ela tá entre os dois e isso é bem interessante, assim, ela praticamente fornece um equilíbrio entre o Tyler e entre ele mesmo, né? Quem ele seria, teoricamente, o narrador, no caso. Quando ela sofre por algum motivo, é o Tyler que faz isso. E quando ela é confortada pelo narrador, é ele mesmo, é o narrador que tá fazendo o papel. Então, essa questão de diferentes abordagens, diferente personalidade do mesmo personagem, é bem vista justamente nela, né? Que ela é um, como se fosse ali o que tivesse equilibrando ele ainda, o que não tivesse deixando ele se tornar uma única pessoa, sabe? E ela é a única personagem também que ao longo de todo o livro, de todo o filme, percebe que tem alguma coisa errada ali, né? Exatamente. E ela é a última vê-lo também, né? Isso, isso mesmo. Mas o Tyler é quem tinha relacionamento com ela, sabe? É o Tyler que pegava ela. O Edward Norton, o narrador, né? O livro narrador, ele não pegava ela. Ele não tinha a coragem suficiente do Tyler pra poder chegar nela, que era um desejo dele, né? Eu vejo assim que era o desejo dele, mas ele não se achava o suficiente pra poder chegar até ela, né? Pra conquistar ela. E porque, ironicamente, ele achava ela problemática, né? Logo ele, né? Era legal as partes dos grupos de apoio. Escreve bastante isso no início da história mesmo. A questão de ele estar abraçado com um cara que é doente, enfim, acho que ele não tem o testículo, né? E tal. Então tá o Edward Norton lá, abraçado com um cara, o cara chorando, ah, porque, enfim, tem todo um estresse psicológico, toda uma dor que é real, a gente sente que é real, tanto no livro quanto no filme. Mas o protagonista não tem problema. problemas. Ele tá lá só pra ver a dor do outro, sabe? Então ele tá abraçado com esse cara, os dois chorando de emoção ali. Daí por baixo do braço desse doente, o protagonista olha pra Marla e pensa: ela é uma mentirosa. Ela não tem doença nenhuma. O que, que ela faz aqui? E eu, cara, o que, que tu faz aqui, né? É que ele passa a se ver nela. E eu acho que essa questão do grupo de apoio, acho que não é nem pra ele buscar um apoio, nem pra ele complementar o vazio que ele tá sentindo. Mas eu acho que ele ir de um grupo de apoio pro outro, ele tá justamente procurando qual é o problema dele também, sabe? Ele tá tentando achar o problema dele. Então por isso que ele vai em todos os grupos, em todas as doenças, etc. Porque ele também necessita de ajuda, mas ele ainda não sabe pra qual é o remédio, pra o que que ele precisa de ajuda, sabe? Qual é o problema que ele tem. Acho que isso é interessante nessa questão dos grupos de apoio, e isso beneficia muito o rumo que a história toma logo depois, né? E esses grupos de apoio, eu acho que tem outra parte muito importante na história também, que é a questão de ele passa a reconhecer a dor de verdade, e digo mais ainda, ele consegue ver como a vida pode ser efêmera, sabe? A questão de, cara, olha o que eu tô fazendo com a minha vida, eu posso morrer amanhã, eu posso morrer daqui a um segundo, sabe? Tem até uma parte que ele fala que pro pai dele nunca ter feito faculdade, ele acha que pode ser legal fazer faculdade. Daí ele se forma e liga pro pai dele: pai, agora o que eu faço? O pai dele: não sei, procura um emprego. Daí ele consegue um emprego. Daí liga pro pai dele: pai, o que eu faço? Ah, não sei, se casa, tem um filho. Parece que a sociedade te molda, assim, sabe? Cara, e se eu não quiser isso? E se eu quiser ser diferente? Enfim, voltando àquela crítica do consumismo, mais que o consumo em si, tá implícito aqui uma questão de molde mesmo, uma questão de as pessoas são diferentes, mas por pressão da sociedade, pressão de si próprias às vezes, elas seguem as mesmas linhas, as mesmas diretrizes, digamos, né? Ele se move até por um princípio bem individualista, né? De que cada um tem seus próprios tormentos, cada um tem seus próprios princípios, cada um tem seus próprios problemas, mas o próprio Clube da Luta acaba se tornando uma organização. O próprio Clube da Luta acaba tendo uma rotina, mesmo que a ideia do Clube da Luta seja completamente destoada da rotina, ser completamente um clube anárquico, algo assim. Mesmo assim, eles têm uma rotina. Aqueles indivíduos que queriam ter seus próprios problemas, terem suas individualidades no mundo que prima pelo coletivo, pela rotina, acabam se juntando tudo e armando um outro tipo de organização, sabe? No final, eu acho que a mensagem é justamente que não tem pra onde escapar, né? Tu acaba se envolvendo num grupo ou numa série de regras, né? Por mais que tu fuja desse molde, tu cria um outro molde, né? Uma linha concorrente, mas também não deixa de ter seus modelos também, né? E eu acho muito legal, assim, eu acho uma parte mais fantástica do livro e do filme, que eu comparo muito os dois, são muito, muito bons os dois, tanto a obra escrita quanto a cinematográfica, né? É aquela parte em que o protagonista vai roubar a carteira de trabalho, a carteira de motorista de um outro personagem. E o cara, ele trabalha numa lojinha de fundo de posto, assim, num posto, trabalha numa conveniência de posto, o protagonista leva ele pra trás, bota a arma na cabeça dele, algo bem violento mesmo, de vou te matar e tal, passa a tua carteira de motorista, e o cara chorando copiosamente, assim, cara, não me mata, pelo amor de Deus. Daí o protagonista pergunta: não, se tu fosse morrer agora, o que tu queria ter feito? Ah, eu queria ter sido veterinário. Então, beleza. Não vou te matar, mas tô com a tua carteira de motorista, sei onde tu mora. Se daqui 6 meses eu voltar aqui e tu estiver aqui ainda, não estiver estudando pra ser veterinário, eu te mato. Uma questão de, tipo assim, eu acho que é outra lição que pode tirar, né? Teoricamente, se a gente não segue um sonho nosso, uma vontade nossa, a gente já está morto. A gente tem que fazer valer o que a gente quer fazer, sabe? A gente tem que seguir nossos sonhos, tem que seguir nossas vontades e tal, pra poder estar de fato vivo, né? Eu acho que isso ele aprende durante todo o livro, assim, também. Essa é a ideia forte, né? A guerra espiritual que cada um passa dentro de si mesmo, né? Tipo, a guerra de o que falam pra você, o que você quer, o que a sociedade te dá como... As renúncias que tu faz, né? É, exatamente. Mas eu acho que a gente saiu muito rápido da Marla, por causa que a Marla é um personagem que me intriga muito, sabe? Ela é o motivo de toda aquela bipolaridade do personagem principal, entendeu? Porque a partir do momento que ela aparece, o caso do Tyler definitivamente aparecer, por causa que ele já mostra que, tipo, ele tá meio que escondido dentro do narrador um pouco antes, a partir do momento que ela começa a incomodar ele mesmo, ele sente a vontade de jogar aquilo pra fora. Tipo, ela acaba fazendo com que o Tyler apareça de verdade. O Tyler aparecia, mas não era aquela coisa que controlava a situação. Depois dela, o Tyler começou a controlar a situação. Abrindo só um parênteses, então, do livro, é uma questão no filme que é bem interessante, cara, se vocês puderem analisar um futuro, assim, o filme do Fincher, que é maravilhoso. A gente geralmente tá acostumado no cinema, isso eu aprendi num curso que eu fiz, inclusive, a olhar para o lado direito da tela. A gente sempre costuma focalizar das ações do lado direito. A gente pega o personagem e vai para o lado direito, assim, visualiza. O lado esquerdo geralmente fica um pouco esquecido pelo nosso olho, pelo nosso sistema visual. E o Fincher justamente usa isso quando ele coloca flashes no lado esquerdo a partir de um determinado momento no filme. E esses flashes que ele coloca no lado esquerdo é justamente aos poucos a aparição do do personagem do Brad Pitt como o Tyler Durden. Então, vai acontecendo algumas coisas com o Edward Norton e cada vez mais nítido fica o personagem do Brad Pitt ao lado esquerdo da tela. Ele aparece, se não me engano, umas 3 ou 4 vezes. Primeiro é quase nada aparece dele, é só um flash rápido, e depois ele vai se intensificando ali a imagem. Eu acho que é justamente num momento depois que ele vê a Marla. Cara, eu já vi o filme umas 10 vezes, eu acho que não tinha reparado isso, cara. É, dá uma olhada na próxima. A gente tá falando muito da Marla aqui, mas eu acho que o Tyler, ele rouba completamente a cena, porque ele é o cara revolucionário, ele que põe as ideias práticas em ação, né? Até uma parte do livro, o protagonista fala que ele inveja o Tyler, que ele queria ser o Tyler e tal e tudo mais. Uma parte que ele não sabe ainda que ele é o Tyler de fato, né? Porque todos nós queríamos ser quem a gente deseja no nosso mais íntimo, né? Só que a gente não tem coragem pra ser aquelas pessoas. E eu acho que exatamente esse era o desejo do narrador, né? É ser alguém que ele realmente sentia exatamente o que aquela pessoa sente, mas ele não tivesse coragem de sair daquela bolha que ele tava, né? Nessa história ele deseja com tanta força, isso acontece, né? Tanto que o Tyler, qualquer coisa que tenha de consumismo, ele tenta boicotar, ele tenta sabotar também. Então, questão de jantares, onde ele trabalha com garçom, ele avacalha com a comida dos clientes. No que ele pode, ele faz sabonete com banho humano, sabe? São coisas muito realmente pra sabotar, realmente pra desconstruir o consumismo, né? Exatamente. E, tipo, banha humana. Por que banha humana? Porque, tipo, tem tudo a ver, né, as mulheres e tal, fazendo pra adquirir aquele corpo perfeito que a mídia fala que tem que ter, tudo isso. Acho bem bacana. O Tyler Durden, ele é, de verdade, assim, aquele grito de desespero de uma sociedade alienada e viciada no material e não no seu interior, né, no que você é, no espiritual. E eu lembrei agora que tem uma outra crítica muito legal nesse livro e tal. Acho que no filme nem é tão abordado, mas a questão de, beleza, tu vive pra consumir, então tu compra um carro, o carro estraga, tu compra outro. O carro nem estraga, tu compra outro simplesmente porque tu é mais novo, né? E ao mesmo tempo que a sociedade fala pra ti compra, compra, compra, compra, do outro lado ela fala, cara, tu tá destruindo o planeta, tu tá criando desperdício, lixo, lixo, lixo. Então é uma questão, tipo, tu se sente pressionado dos dois lados, sabe? Tu não sabe se tu consome pra ser aceito ou se tu não consome pra também ser aceito, mas de qualquer modo, do outro lado vai vir alguém que vai apontar o dedo, sabe? Algo fora do padrão, acho muito, muito legal também. Uma pergunta que eu faço a vocês três é: vocês acham o filme muito violento, não? Ou como vocês veem a violência no filme, no livro? Nem um pouco, eu acho. Às vezes até o livro me parece mais violento do que o filme. Tem algumas cenas que tem no livro que foram adaptadas pro cinema, mas não foram feitas exatamente como no livro, né? Eu pergunto isso porque talvez vocês não estejam lembrados, mas quando o filme estreou no cinema brasileiro, né, lá em 99, ainda, se não me engano, teve um atentado no cinema em São Paulo de um estudante de medicina. Até vou procurar depois mais informações e colocar na postagem depois pra interessados que queiram relembrar e tal, que ele pegou uma metralhadora no cinema e matou 3 pessoas. E foi durante a exibição desse filme, né? Então até hoje não se sabe por que que ele fez isso, se foi em função do clube da luta ou não, mas esse filme ele sofreu muito com isso no Brasil, mais do que o resto do mundo, eu acho. Eu acho que a pessoa que enxerga a violência como o principal do filme, ela não pegou a verdadeira essência do filme, entendeu? Então você chegar e falar que isso aconteceu por causa da violência do filme, você não entendeu nada do que a obra tá passando e do que a obra tá ensinando, né? Pode ter sido, vamos supor, o Batman. Há pouco tempo atrás aí, um cara também entrou, que nem o Bane entrou, jogou granada, atirou em todo mundo e tal. E aí? Entendeu? A violência, no caso, ela não é motivada pelo fato de ser um filme violento. Ninguém olha um jogo de videogame e, meu Deus, é isso que eu quero fazer da minha vida. Vou sair para a rua e matar todo mundo, sabe? Ninguém vê um filme e fala, nossa, como é violento, vou tentar também fazer alguma coisa agora aqui. Eu acho que a violência já tá presente na pessoa há um bom tempo. E aqui aquilo foi só um local que ela escolheu pra extravasar o que ela tava sentindo. Talvez ela tava sentindo algo justamente que o livro critica, nessa pressão social, inconformidade com os modelos, né? Exatamente. E eu acho que essa discussão de videogame ou filme e o quanto influencia na violência é uma estupidez. Isso tá presente na cultura, tá presente no dia a dia da pessoa. Não é um filme que vai mudar o caráter de alguém, não é um filme que incita violência, não é um filme que incita outros tipos de problema, sabe? Vem da pessoa mesmo. É sim o filme, é sim o livro que vai mudar o caráter da pessoa, mas não pra pior, sabe? Muda pra melhor. É só confrontando os nossos problemas é que a gente vai poder refletir sobre eles e crescer com isso, né? Então, tanto o livro quanto o filme, tipo, ele traz violência, traz essa coisa, deixa a pessoa inquieta, mas no final só te deixa mais calmo e mais ciente do que tá acontecendo, né, cara? Claro que vai existir casos como uma pessoa absolutamente maluca pega um livro, entende completamente tudo fora da realidade e pensa que é aquilo, como a questão da violência no Clube da Luta, sabe? Poderia incitar ou algo assim. Claro que existe isso. Tem uma teoria, inclusive, tem uma teoria, não, é algo que quase comprovada, que é um exemplo bem estoante, tá? Mas eu, só pra reforçar o que eu tava dizendo, que o Hitler, antes de matar todos os judeus que ele matou, etc., dar a tal solução final, ele tinha lido um livro do Nietzsche, e ele estaria baseando no que o Nietzsche fala sobre a questão do super-homem, da raça ariana, e de que os judeus tinham adaptado a vontade conforme as eras foram passando, e eles eram culpados por algumas coisas. E eu li o que o Nietzsche escreveu, e é absurdo o cara pensar um negócio desses, mas o Hitler era um cara que já era louco, ele simplesmente se contou naquela ferramenta algo pra direcionar a frustração que ele tinha. E é a mesma coisa de um jovem louco, que foi influenciado muito mais pela sociedade, pelo que ele viveu, do que por um livro, do que por um filme que ele fez, sabe? Ele só direcionou todos aqueles problemas que tinha numa sala de cinema. Pra mim não tem muito a ver com a questão do livro. E, completando, quando o filme surgiu, O Clube da Luta, eu tinha uns 10 ou 11 anos, e a minha mãe não me deixou de jeito nenhum alugar o filme. Era muito violento. E eu lembro que eu até falei pra ela, mas é um filme com Brad Pitt, como é que vai ser violento? Tipo, renegando completamente Seven, né? O próprio autor fala que se o livro fosse Clube do Golfe, venderia mais, sabe? Que talvez ele tivesse maior aceitação de público, de vendido mais filmes, mais livros, né? Mas por que não, né? Aí eu já puxo aqui outro link, então, pra gente comparar a narrativa do livro e do filme. Qual vocês mais gostaram? A experiência de leitura? Como é que vocês veem essa relação livro-filme? Eu gostei muito mais do livro, porém o filme tem alguns easter eggs, assim, que eu acho interessante. Tipo, os dois, querendo ou não, se tratam da mesma pessoa, o Tyler e o narrador. E eles só são vistos, por exemplo, com a mesma roupa quando eles estão de samba canção. Aí tu vê que é a mesma roupa. E, por exemplo, o telefone que ele tenta ligar pro Tyler e não consegue, e depois o Tyler liga de volta pra ele, era um telefone público que, se tu for ver bem ali, tem um dizer que ele não recebe chamada, ele só faz. Então, tipo, como é que o Tyler ligou pra ele num orelhão que só faz chamada, que não recebe, sabe? Tem várias coisinhas, assim, escondidas que tu vê e tu fica, cara, que merda essa. Até aquele próprio comunicado de warning, sabe? Do FBI, de cópia pirata e tal. Aquilo é fake, é o Tyler falando, tipo, cara, se tu parou o filme pra ler essa porra, tu não tem mais nada pra fazer da vida, né? Então tem alguns easter eggs que eu acho bem interessantes, que criticam também, de uma forma engraçada, a sociedade. Eu acho, assim, que o David Fincher, ele foi muito, muito feliz na adaptação que ele fez, assim. É um livro que, lógico, são mídias diferentes, a linguagem muda, muita coisa ele adaptou, ele mudou, ou ele até resumiu, né? Ou até tirou também, vou ser um pouco mais exagerado aqui, né? Mas, cara, é muito legal, são linguagens diferentes, são experiências diferentes, né? Eu acho legal que, assim, pessoalmente, sempre que tem um livro que vira filme, eu leio o livro antes e depois do filme. A não ser que a história não me interesse tanto, assim, e afim. Nesse caso, foi o contrário. Eu vi o filme e depois o livro, e geralmente perde a graça, tu sabe, final, já e não, cara. Foi uma experiência muito nova, muito legal, assim, e eu arrisco dizer que no livro o personagem parece mais louco. O artifício que o autor usa pra construir a história, pra mostrar que tem um conflito de personalidade ali, é muito mais legal no livro, assim. É que no livro tá literalmente dentro da cabeça do cara, né? Tem horas que ele tá falando no livro que ele parece estar falando contigo. Ele fala pra ti. E no filme ele fala pro Tyler, ele fala pra outras pessoas. O fluxo das ideias do livro é muito melhor. O desenvolvimento do livro é muito melhor. É como o Marcelo frisou, são mídias completamente diferentes. O Fincher não tinha como colocar você na cabeça do narrador. Ele usou o que ele tinha a seu favor, à sua disposição, no caso que é a imagem, né? E nesse jogo com as imagens, eu acho que ele encontrou um filme fantástico. É um grande filme mesmo, mas eu fiz também como o Marcelo. Eu primeiro vi o filme, eu vi filme várias e várias e várias vezes, e depois eu fui ler a obra do Palahniuk. E quando eu fui ler a obra do Palahniuk, eu já tinha lido alguma coisa que ele já tinha escrevido, mas eu pensei que seria apenas uma revisão do filme, sabe? Tipo... A primeira impressão que eu tive quando comecei a ler o livro, que seria um déjà vu da vida, sabe? Eu ia ler a mesma coisa que eu vi no filme, mas depois tu começa a ver que ele se desenvolve diferente. E tu, apesar das pessoas falarem, o final é diferente, tá? O final é não sei o que, o Fincher mudou o final do livro e blá blá blá. Mesmo assim, tu acha que tu vai ver alguma coisa. O Marcelo me conhece, sabe que eu não gosto de ser taxativo com livro e tal, e eu sou bem chato pra literatura com algumas coisas. Mas, na minha opinião, o Palahniuk é um dos melhores escritores vivos atualmente. E é muito fácil, e é muito rápido e é muito interessante a forma como ele dialoga com o público dele. Vocês podem perceber, assim, que geralmente os diálogos dele são rápidos, são simples, são rasteiros, são fáceis e são, de alguma forma, chocantes. E toda a narrativa dele, ela é pausada. Ele não quer deixar uma marca, uma assinatura, assim, de grandes e grandes frases. Não, é tudo pausado. É, por favor, daí, diga. Por favor, diga. Ele tem muita repetição, sabe? E aquela repetição, além de trazer uma montagem incrível para um livro, que aquilo parece que a montagem do livro é tão bem construída, é tão bem feita, é tão alucinante, que tem uma sequência, eu acho, que se passa dentro de um avião, e que ele começa a falar de sonhos, e começa a falar de do que ele tá passando, e começa a falar de avião, e outra viagem, outra viagem, que é tão alucinante aquilo, que tu tem vontade de levantar, olhar pro livro e começar a bater palma. Porque é incrível aquilo, a maneira como ele constrói aquilo. Essa montagem que tu tá falando, Andrei, não vou falar qual é, porque eu também não lembro de cabeça, assim, mas eu sei que numa mesma página ele tá contando simultaneamente umas 3 ou 4 histórias ou situações. Exato, exatamente. E parece que tu tá vendo aquilo como se fosse um filme, né? Tu vê frames na tua cabeça passando e, nossa, é isso aqui que eu tô vendo, é isso aqui que eu tô vendo, sabe? E até ajuda tu ter já o filme como base, né? Porque daí tu já vê, ah, o Norton é esse aqui, né? O narrador, tu já tem a figura do narrador. Eu acho interessante. Eu li O Senhor dos Anéis exatamente... os outros Senhor dos Anéis. Eu li A Sociedade do Anel primeiro. Mas os outros Senhor dos Anéis eu li mais ou menos com os personagens já na cabeça também, sabe? Eu acho que é uma experiência mais interessante até. E essa questão também de montagem ainda dele, eu acho muito legal que no início do livro ele coloca uns raciocínios, ele cria uns raciocínios, né, uns diálogos, enfim, uma lógica, que tu tem uma visão da lógica. Lá no final do livro ele aborda novamente aquela lógica dele com outro enfoque, assim, é fantástico, sabe? E até pra quem não leu o livro ainda, pense em ler, por favor, leia, né? Já deixa um pedido aqui pra ler o livro, que preste atenção nos diálogos. Ali tá toda a dica do livro, sabe? E não, no começo ele já cria aquele clima. O começo já é muito instigante, né? Ele colocou uma arma na garganta. Começa pelo final, né? Exatamente, sabe? Eu acho toda a forma como ele constrói muito interessante. E eu chego, no caso, no final, perguntando uma coisa pra vocês, por exemplo. Eu gosto tanto do filme quanto do livro. Eu acho os dois fantásticos. Eu ainda tenho mais uma queda pelo livro, pela forma como ele é montado, que é uma coisa muito interessante, porque não é costumeira a gente ver, porque eu amo de paixão aquele final que ele faz. Eu sou fascinado por aquele final. Mas é uma pergunta bem simples. Seria impossível aquilo ser transformado no cinema. Aquele final não teria como fazer. Então o final do Fincher, pra mim, é adequado. Mas vocês imaginariam aquele final no cinema? Na verdade, assim, ó, por mais que tenha gostado muito mais do livro, eu acho o final do filme melhor. Ele é mais plausível. Cara, eu acho assim, ó, como eu já tinha visto o filme, sabe? Foi até um ganho, uma surpresa muito boa saber que o final do livro é diferente do filme. É uma motivação a mais pra eu ler, sabe? Como é que acaba aqui no livro? O final do livro, ele é mais surreal, assim. Eu acho a surrealidade dele impressionante, porque é uma coisa que eu realmente não esperava aquilo ali, sabe? Que até, não vou dizer que é coesa, mas é que até tu entende que é uma continuação dos pensamentos dele, sabe? Em qualquer lugar, em qualquer sociedade, nós temos os nossos problemas. Qualquer sociedade que você possa imaginar, ela está falida, sabe? Como eu falei, é uma experiência diferente pra finalizar com chave de ouro uma obra também diferente, né? Que são experiências diferentes e tudo mais. Não tenho um preferido, assim, eu acho que os dois são fantásticos em suas mídias, né? Então, cara, eu acho que o filme, o final dele e todo o filme mesmo, assim, ele é fiel ao espírito e à mensagem da obra, entendeu? Tem algumas modificações e tal, mas nada que, tipo, tire aquela a grandeza da mensagem que tá sendo passada. Os finais são diferentes e tal, mas são equivalentes pra mim, não tem um preferido. Pra encerrar o cast de hoje, esse cast sobre filme e livro, sobre dupla personalidade, e pra mim foi um dos melhores filmes que eu vi na vida, marcou meu início de cinema e agora pontua muito bem minha história literária, digamos assim. Eu queria perguntar pra vocês aí, considerações finais, indicam, não indicam? Eu indico, é obrigatório, pra quem é apaixonado por cinema, o filme, você tem que assistir, é de lei assim, ó, você tem que assistir porque é incrível mesmo. Eu acho que a mensagem, a ideia, a construção de todas as cenas, a narração no próprio o filme e tal, que acontece pelo Edward Norton, é muito boa. E é como se eu fosse falar pra vocês assim, assistir a primeira temporada de Game of Thrones ou ler o primeiro livro. Tanto faz, qualquer uma das duas, porque uma complementa a outra de um modo muito bom. Muito, muito legal. Como eu já havia falado antes ali, eu assisti o filme antes também, várias vezes, e depois li o livro, com a impressão de que ia ler simplesmente um déjà vu, mas eles se completam de uma forma muito bacana. Com certeza, a construção construção dele, a formatação do livro, é bem interessante, porque já foi falado também, de que a forma como ele escreve mostra desde o começo do livro que é a mesma pessoa, só que de forma sutil, assim, ele não escancara, né? Ele deixa algumas entrelinhas, assim, por dizer, alguns easter eggs, né? Então, é um livro curto e direto, assim, curto, rápido e forte, assim, não te deixa tempo pra respirar, levantar e ler de novo, sabe? Tem que ler ele numa paulada só. Assim como acabou o filme, e eu não, cara, eu tenho que ver de novo esse filme, não é possível, pra entender a moral da história. Se eu tivesse lido o livro antes, eu teria que ler o livro de novo, assim, sabe? Eu tenho certeza que eu ia querer voltar e ter a experiência de novo e realmente entender a história, sabe? Na primeira leitura, se tu não conhece a história, tu perde muitos pontos, tu perde muita coisa, tu só vai entender no final, aí tu lê de novo pra entender melhor, assim. Tu vai enganado no início do livro, no final tu não, pera aí, sacanagem. Eu quero obrigado a voltar. Eu acho muito boa a leitura, muito rápida, como tu falou, Diego, concordo contigo. Alucinante ritmo, assim, sabe? É realmente como o Andrei falou um pouco atrás lá, é uma descrição bem, bem pontual, bem direta mesmo, muito legal. E, cara, assim, vejam o filme, leiam o livro e comentem depois com a gente qual vocês gostaram. Eu vou deixar um pouco de falar do filme aqui, porque eu acho que o filme é uma coisa que praticamente todo mundo assistiu. Então eu queria só direcionar a atenção para o livro mesmo. Eu acho que nós temos poucos escritores como Palahniuk hoje em dia. Poucos escritores vivos. A maioria das pessoas que possuem uma... dos escritores que possuem uma assinatura própria, hoje todo mundo é incrível, todo mundo começa a copiar um ao outro e etc. E nenhum deles tem um estilo de narrativa próprio, sabe? É, o Palahniuk é um dos poucos que eu vejo atualmente que tem esse estilo de narrativa própria, essa assinatura, essa marca dele, que é bem visível, bem notável. Então eu peço realmente que leiam o livro do Palahniuk e procurem outras coisas dele também, porque ele é um autor excepcional, raro na atualidade, e eu acho que vocês realmente deveriam procurar urgentemente o livro Clube da Luta e os outros livros dele. Tem Mais Estranho que a Ficção pra vender, procurem. É, tem o Canção de Ninar. As plots dele são muito boas, né? Exatamente. Ele tem ideias muito interessantes, né? E ele sabe trabalhar essas ideias interessantes. E um último pedido meu aqui, leiam o Clube da Luta e não se esqueçam de sentir e refletir a respeito da crítica do livro. Não só leiam pela violência da obra, do clube, enfim, né? Não deixem de absorver a ideia, assim como a gente falou lá no 1984 também. Que eu acho que é uma crítica bastante válida para a sociedade atual. Momento Jabá, então, Ramon está todo dia, toda semana no Locotopia. Só acessar o link aqui embaixo que tem as postagens dele. E Andrei, por favor, relembra nosso ouvinte do seu site, do seu trabalho. Fique à vontade. Eu tenho um blog de crônicas, né? Que é o inclitus.wordpress.com. E eu tenho o meu site de cinema também, já que a gente tava falando de cinema, que é o Click Filmes. Vocês podem entrar. E podem me seguir pelo Twitter também, etc. Tudo aqui embaixo. E Andrei, uma perguntinha só curiosa que ficou no ar no último cast, não perguntei. O que significa ínclitos? Senhoras e senhores, é um pronome de tratamento. Caríssimos. Que vocabulário. Mas então é isso. Diego, muito obrigado. Ramon, muito obrigado. Andrei, muito obrigado. Ouvinte, muito obrigado. O cast de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado, né? Tenham todos uma ótima semana e até o próximo LivroCast. Antes do filme, tinha um livro. Antes de jovens do mundo todo entrarem com processos para mudar o nome para Tyler Durden. Antes da banda Limp Bizkit colocar um banner no site deles onde se lia: o Dr. Tyler Durden recomenda uma dose saudável de Limp Bizkit. Antes de editores de jornais e revistas ligarem e perguntarem onde poderiam encontrar um clube da luta típico na região deles, para que pudessem mandar um repórter disfarçado a fim de fazer uma matéria, assegurando-me de que não revelariam o segredo do local deste clube da luta. Antes de editores de jornais e revistas começarem a ligar para me xingar, amaldiçoando-me porque insisti que a trama toda do clube da luta era só invenção, apenas a minha imaginação. Antes de zilhões de sites pornôs chamados Clube da Foda. Antes de zilhões de reviews de restaurantes começarem com Clube da Comida. Antes de você andar por um aeroporto e ouvir um anúncio pelo alto-falante dizendo: Tyler Durden, por favor, Tyler Durden, atenda a chamada no telefone branco. Antes das pessoas do Texas usarem camisetas com a inscrição: Salve Marla Singer. Antes do livro sair em dezenas de línguas. Antes de tudo isso, havia apenas uma história curta, um conto. Apenas um experimento para passar uma tarde que se arrastava no trabalho.